Essentiel 96.2. La FM en couleur. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo, animada por mesmo António Fortes até às 10 horas. Bom dia a todos. Ora, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora... Como vocês sabem, a emissão Cantar do Galo começa por uma primeira parte, que é o folclore, depois conjuntos típicos e terminamos com o fado. Mais uma vez, espero que estejam de ótima e feliz saúde desse lado. Bom dia a todos! E para telefonar à vossa rádio, o número do telefone é o seguinte, 0238-4348-00. Mais uma vez, desejo um bom domingo, cheio de amor, paz e alegria. Sobretudo, saúde da boa. Estamos a uma semana do Natal. Bom dia a todos. Ora, muito bem, são portanto 8 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Como todos os domingos, à mesma hora, vamos então dar início à primeira parte do meu programa. E começamos já com um tema do Rancho Folclórico das Labradeiras, São Martinho da Ganda. Vamos então escutar. Thank you. ciel, c'est du soleil. Plein les oreilles. Chapa na tua casa, diz tens pulgas também. Oh, coitado, mas na tua, nem sei como lá entrais. Oh, coitado, mas na tua, nem sei como lá entrais. Ai, ai, ai, da sala carantinha. Ai, ai, ai, da sala carantinha. Oh, ai, da sala Yeah. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Ora, muito bem, foi portanto um tema interpretado pelo Rancho Alcorque das Labradeiras da Lixa. La musique, comme ça la musique, sur Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. senhora da agonia, tenho um barquinho de prata para ir para o Rio Lima na noite de serenata. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. continuamos com o rancho regional da Vila de Robon. E continuamos com mais um tema interpretado por Rancho Folclórico das Labradeiras da Lixa. Tem por título Mariana é Baixinha.

a empresa Alberto Coelho em Ormes procura operário polivalente especializado na renovação com carta de condução, disponibilidade imediata. Contactar o 06 75 60 59 65. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Ora, muito bem, vamos então iniciar a segunda parte deste meu programa. Como disse há pouco, é feito por conjuntos típicos. Tenho aqui, portanto, uma mensagem muito bonita a passar em antes. É uma senhora que eu conheço muito bem, que estive de parabéns quarta-feira. Trata-se da dona Irene Nunes, na Chapéu São Mesmá. Portanto, a sua irmã pediu aqui uma música muito bonita para que ela começasse a dançar logo de manhã. E eu pus aqui Nádia e Sameiro, penso que ela vai gostar desse tema. Portanto, a sua irmã deseja-lhe tudo de bom, sobretudo as boas festas, não é? Estamos prestes a fazê-las. Também da minha parte desejo-lhe um bom aniversário e que tudo corra bem. Portanto, da família, deseja tudo de bom. Beijinhos e abraços para ela e que tenha continuidade para muitos mais. Portanto, parabéns, bom aniversário, Irene. Vamos então ficar aqui com Nádia Sameiro. Penso que vais gostar deste tema. Ora, muito bem, portanto, vira Maria, vira Manel e virou o Airene também mais um ano. É sim, meu amigo, enquanto a vida puder ser boa por cá, é muito bom, portanto, mais uma vez, parabéns, Irene. Bom, passamos a mais a música, vamos escutar aqui conjunto de música popular portuguesa, Margens de Lima, vamos então escutar. Olha o tema Jesus de Nazaré. Jesus, de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Difícil é manter o contrato.

Assim começa, portanto, a terceira parte do meu programa e foi Amália Rodrigues que nos interpretou o fado português. Continuamos com mais fado. Thank you. da língua moderna, é da tasca humilde e eterna que mantém a tradição. Velha tendinha, é do templo da pinguinha, dos orfrangos e da limprinha, da boêmia e do sol. Noutros tempos, os fadistas vinham já à graça das hortas para o teu balcão cantar. Artistas iam para aí horas mortas ouvir o padre cantar. Velha taberna, nesta Lisboa moderna, é da tasca humilde e eterna que mantém a tradição. Velha tendinha, é do tempo da pinguinha, dos desbrancos, da limbrinha, da boêmia e do sol. Radio, appelle le 02 38 43 48 00. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Thank you. dentro de mim. A noite é mais pequena do que o luar e é mais vasto o perfume do que a flor. É a onda mais alta do que o mar. Não cabe em nenhum verso um grande amor. É a onda mais alta do que o mar. Não cabe em nenhum verso um grande amor. Dizer em verso aquilo que se pensa. Ideia de poeta, que ideia louca. Não é bastante a frase mais extensa. Diz mais o beijo do que diz a boca. Não é bastante a frase mais extensa. Diz mais o beijo do que diz a boca. Como desce a penumbra sobre o dia, uma lágrima triste que sem beleza diz mais do que a palavra nua e fria. Uma lágrima triste e sem beleza diz mais do que a palavra.